skate style acabou de chegar. Festa mó vibe só vai decapar. É mó viagem, as minas dançam raga aqui. Com rebolado que no ritmo balança. Eu vou colar nessa festa, mulher linda tem. Ao meu lado uma rainha, é o que cai bem. Pressão total, tamo no clima. Se liga a festa, mó vibe com a rapa, tudo combina. Na balada o gás, o som tá ligado. Com grave que sai da caixa, eu quero ver meu rebolado. Linda princesa, duas curvas me alucina. Não para, requebra, quero ver você menina. Corpo sedutor e lábios quentes. Malícia no olhar, confunde na minha mente. Por você rainha, eu sou o primeiro. Linha de frente na pegada, esse é verdadeiro voz. Que bela, quando ela dançou, já era. Favela brindou na festa, é nessa que eu vou, a Vera. Que bela, quando ela dançou, já era. Favela brindou na festa, é nessa que eu vou, a Vera. A madruga reserva o que você quiser. Drogas, balas, drink, charme de mulher. E o zica fica bem sem se intimidar. Se envolve no apoio, sabe conversar. Tô te vendo sim, cê olhou pra mim. Também tô afim, então vamos ali. E aí? Sempre assim, sim, por aqui. O ritmo instiga a se divertir. Vem, que o clima tá quente. Vou pra pista envolvente. Um DJ, vários discos. O som estralou. Hot, hot, boom. Estoura na noite. Elas mexem, estiga e os doidos pira. Nosso som na caixa gritou. O formigueiro chegou. A princesa que me conquistou. 40 graus é o ritmo. Ela dança bem, ela dança bem, ela dança bem. Que bela, quando ela dançou, já era. Favela brindou na festa, é nessa que eu vou, a Vera. Que bela, quando ela dançou, já era. Favela brindou na festa, é nessa que eu vou, a Vera. Várias delas vêm, várias delas vão. A festa milhão, tô na contenção. Liga os monstrão, são poucos irmão. O drink as mulher, para já tá bom. E aquelas ali, traz elas aqui. Vem se divertir, passa a curtir. O som estralou e ela gostou. E se quiser mais, me chama que eu vou. Que é nóis que tá, olha como é que tá. E elas vão colar, o funk vão se estourar. Vários loucos firmou, fumou, ideia trocou. Elas viu e gostou, sem novidade negou. Molho doce, mais do que isso impossível. Só aquelas alto nível, irresistível. Meu compromisso é de praxe, tá reservado. Tá suave,